Esta música é também é do outro disco. E desde há muito tempo que é uma canção que fala sobre. Sobre simplesmente amizade. Chama-se Circo de Feras e é assim.